O maestro da saudade chegou. DJ Toninho. A cocheira de casa, a principal caixão pelo mundo. Tudo porque o palato é uma sede, uma vida. Assim como havia uma, a multa se reparete. E te belo com a consciência. Je veux qu'il y ait celle-là, diviser le gué à peine à moi. À sa pique, il y a eu là, à des potes de toi, à quel moment. Caresse à deux boules, la pique à tomber, colorer la vie, c'est la vie à moi. T'as tellement content, content, qu'on pipi vite, il pose si bon, je peux pas l'être. Dali, Toninho. Vamos lá! Liquitana, liquitana, liquitana, liquitana, liquitana. Muito boa noite, via show! Valeu, Josias, valeu, valeu! Estamos aqui na Domingueira, uma Domingueira especial, aqui na Via Show! Te abraço com muito carinho, toda essa galera já marcando presença, já invadindo, superlotando aqui as dependências, aqui na Via Show! E claro, parabenizar a torcida do Paysandu! Cadê a galera do Paysandu aí? Mas você não ganhou de 3 a 0. Então pronto, bora, Timão. Vamos embora. Aí o Josias ontem fez uma aposta comigo lá no São Joaquim. Quem perdesse ia vestir a camisa aqui em cima do comando. E daqui a pouquinho o Josias vai vestir a camisa do Paysandu aqui. Ele vai ter que pagar a aposta dele. Vamos embora, Via Show, bora começar a esquentar aqui. Pra cima, meu maestro. Mas a galera do Remo não fica triste não, viu? O campeonato tá só começando. E aí, Cavanhaque? O empresário Junião por ali. E o homem que comanda as meninas lá no Maranhão, no Carutapera. Aí, juntamente com o Junião. Empresário Ney, tá com a gente, o proprietário da estância e materiais de construção Ney aí do Jardim Sideral. Também meu amigo Júnior, sua esposa, um abraço. Olha o caqueado, olha o caqueado, olha o caqueado, olha o caqueado, olha o caqueado. Lambada de Coraci. Alô, boca, vira lata. A carroça. Casal Brasil e Dona Marina. Aí o seu Paulo, Dona Nina. É os nossos casais velha guardas. Alô, Big Big Show. Professor Ronaldo, o nosso bailarino. E a sua esposa, e claro, também a sua assessora, a Missiane. empresário Guilherme. Alô, Guilherme. E a sua esposa ali no camarote. Minha amiga Lolita. E ao lado do seu grande amor. Carroça da Saudade. DJ Toninho. Meu parceiro João por ali. Grande João, velha guarda. O rei da fruta. Alô, Fabi. E a nossa motora de luxo. Alô, Beti. Carroça. Alô, Jefferson, dá um segue aqui no comando, vem. Bora, Ronaldão. Minha querida Potira. Aê, Potira. Segura a carroça da saudade. Empresário Márcio da Cabanagem, também passeando em carroça. Meu parceiro Eric. Alô, Eric. E aí, cabeludo? Carroça é festa, chegando em peso. Tá chegando aí o bloco do Chifrão, o maior bloco de aparelhagem de saudade. Terça-feira, guarda de carnaval, dia 5 de março, vai percorrer pela rua de Quaraci, com chegada até o antigo Ibirapuera, Vila Show. E olha, a gente tem abadá aqui pra vender, viu? Se você tiver afim de abadá, é só procurar aí o Luciano. A gente já tem abadá pra vender. Jamaica Prestação Gerária. Nosso parceiro. Ele que não deixa os DJs na carroça na mão. De vez em quando o Ed me abandona. Carroça da Saudade. Ai, meu açaí. Sua saudade é de luxo. Se é saudade que você quer, ele toca. DJ Toninho, o maestro da saudade. Ô, música, meu Deus do céu. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Saudade pra você dançar bem coladinho. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você. E aí, Josias? Aumentando ainda mais. Como é que tá o coração? A tentação. É que eu já sei como eu sou. O homem do frigorífico, meu parceiro Ronaldo. Apaixonado. O Kiko, considerado de Marituba. Mergulhar de cabeça na emoção, entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. As mais belas canções do passado. Eu não tenho medo de amar. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Bia. Tudo é loucura, tudo é paixão. Era solo? São coisas do coração. Não acredito. Exuberância, luxo, beleza. Minha carroceira Mari também tá com a gente. Vaqueiro Léo e a sua moça bonita, a referência aqui da carroça. Esse casal, sempre aqui. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Para mergulhar, para mergulhar. Mergulhar de cabeça na emoção, entregando pra você, arriscando ainda mais o coração. São coisas do coração. Marcelo, manda para Renê. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Um raio de luz. Ai, amor, doces palavras quando estou acariciando. Alex dos Fanáticos. Tens o sabor do mel, tens o sabor do sal, mas tem o sabor do fel. Se não, nossa empresária Edna, quando meu amigo Hugo Cafajeste, Robertinho, Dona Wanda, esse casal também, referência do Baile da Saudade. Obrigado pela presença, viu? Tamo junto aqui. Alô, Adinho, Dona Vera, meu amigo

ist gegangen. Und du glaubst, dass dich kein Mensch mehr richtig mag. Alles wird gut, du wirst wieder lieben. Alles wird gut, glaub nur fest daran. Niemand weint dein ganzes Leben und auch du bleibst nicht allein. Ich sag dir, alles wird gut. Tá com a gente também a nossa grande amiga Mila, juntamente com sua esposa Edgar, o casal da Sagadaria Vilas. Fica aí na Benjamin Sodré, o melhor salgado do mundo. Bora Mila, bora Edgar! Verflogen. Und gelacht hast du schon ewig lang nicht mehr. A luxuosa da saudade. Für dich ist deine kleine Welt zerbrochen. E aí, Rita? Und auf einmal fällt dir alles viel zu schwer. Alles wird gut, du wirst wieder lieben. Alles wird gut, glaub nur fest daran. Niemand weint dein ganzes Leben und auch du bleibst nicht allein. Ich sag dir, alles wird gut. In deinem Leben ist so viel geschehen. Es ist nicht so leicht, doch den Weg musst du gehen. Glaub nur daran, auch für dich fängt dein Leben neu an. Bei an, bei an. DJ Toninho, Toninho, o maestro competente e consagrado em saudade no Pará. Só no internacional. 3 years ago when I came on Mary, first time someone looked beyond the rumors and the lies, saw the man inside. We used to walk down the grande Natan. We used to walk along the river. O homem que sofreu um acidente, ele tá com 456 parafusos, mas ele tá aqui. DJ Toninho. Aí, Sara. Oh, música, meu Deus do céu. A carroça. No one cared until the night you went walking alone and never came home. Só na manha. Man with a badge came knocking next morning. Nosso empresário Charles. Alô, Charles. O homem da hidráulica Belém tá aqui com a gente. Alô, Charles, um abraço, garoto. Rita Nazaré, Lourdes, as consideradas da Via Show. juntamente com seu esposo, o casal de Coraci da Soledade, vai estar no bloco do Chifrão com a gente. Lúcio CDs. Meu comandante Zolon, ao lado da sua noiva. O sinal tá chegando aí, o casamento do Zolon. Já contratou o maestro para tocar no seu casamento. Já até gastei o dinheiro, Zolon. Pra cima, Zolon. Alô, Nadia! Bora, menina! E aí, Eric? Só na manga! Ronaldão, patrocinador do Lúcio CDs. Simbora! Quanto tempo sem te ver. Alô, Miguel da Chapinha. Hoje eu quero recordar o seu beijo, o seu carinho, que eu não consigo esquecer. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda. Serás sempre o meu amor. Nossa equipe da Luxuosas. Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos. Bora, Julião! E cada dia mais distante. Leandrinho Luxuoso. Não posso ter. Lá no Jardim América. Encontro nos meus sonhos e cada dia mais distante, os olhos que eu não posso ver. A carroça. Abraço também com a gente, meu amigo Júnior, o Júnior da Mr. Shake, juntamente com o Delário, essa dupla que a gente tem um carinho muito grande. Dá maior valor no trabalho do maestro há muitos anos. Sempre, sempre aprecia aqui o maestro. Valeu, valeu, valeu. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou. Mas eu não esqueci ainda, serás sempre o meu amor. Eita saudade! Direto do túnel do tempo. E aí, Mari? Pra cima, menina. Eu fiz de tudo para não. O agente prisional também, meu amigo Pedro. Um abraço, Pedro. Eu fiz de tudo para não me deixar. Para João. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. Tão só sem o teu carinho. Sozinho, grande Charles da Hidráulica Belém, todo nosso amor, engenheiro mecânico dos bons. E ele tá aqui com a gente. Abraço, garoto. Pela noite escura, cheio de. Já tem 70 Josias, viu? Já tá prontinho. Chorar. Estamos gravando do Maestro já. Minha dor. Lúcio CDs. Oi, bebê. É mãezona. Oi, bebê. Professor Ronaldo, o bailarino da carroça. Meus dias felizes. Alô, Miag! Miag é sua esposa. Esse casal também tá sempre com a gente. Sempre. Olha a Jéssica, hein? Que sonhei, quisera fugir desta amarga lembrança. Quisera esquecer que um dia eu te amei. Tão só sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Comanda os considerados de Marituba. Pela noite escura, aí, Kiko. Cheio de amargura, a saudade. Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. Pra cima, Jamaica. O tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Sim.

arregaçado. Quando você foi embora, os dias pra mim, ele me falou que não tinha mais. Nunca pensei que você fizesse a falta que agora me faz. Que você decida e que volte logo pra mim. Mas volte pra mim, se o seu amor for sincero, meu bem. Olha meu amigo Rossi Cachorrão. Não me interessa você. O Sagrado de Marituba e também no Baile da Saudade. Um abraço, garoto. Espero que você decida e que volte logo pra mim. Uhul! Bora, Robertinho, Dona Wanda, pra cima. Parece até Hugo Cafajeste que acabou o encanto. A cara dele já diz tudo. Que você exercia sobre mim. Eu era mesmo um escravo teu. Também com a gente a Pichula. Mas juntamente com o Márcio. Obrigado, viu? Sejam bem-vindos aqui na Luxuosa. Pra me livrar da saga. O meu empresário Ney, materiais de construção. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus brilhões. Meu parceiro Gato Félix chegou. Eram. Alô, da Sonete Adriane. Eles dos fantasmas. Aqui no lado com meu parceiro Gato Félix. Que em tuas mãos. João Pé de Feijão. Minha sorte. A vida, a morte e o meu coração. A carroça toca. Ah, mas agora que eu me libertei. Leandro Fugitivos. Que o meu caminho eu mesmo traço. Quero voltar pro laço. Voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus grilhões. Sim, pro show das recordações. Eram cordéis daqueles dos fantoches. Que em tuas mãos estava a minha sorte. A vida, a morte e o meu coração. Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho eu mesmo traço. Quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço. Eu sinto falta da tua prisão. Parece até mentira que acabou. O povo gosta. Comitiva Carroça é Festa. Ah, que bom se eu encontrasse alguém que só falasse de amor, amor, amor, amor. Ah, que bom se eu tivesse alguém que só me desse amor. paz que tem o amor. O povo gosta. Não se esqueça. E um mundo bem melhor teria ao meu redor. Um mundo de amor. Pai Sandu! Pai Sandu! Daqui a pouquinho o Josias vai pagar uma aposta, viu? Vai vestir a camisa do Paysandu aqui em cima. Aposta é aposta, viu? Tá no CD de ontem, ao vivo ele tocando. Ah, que bom se eu encontrasse alguém. Bora, Gato Félix! De amor, amor, amor, amor. Você é daí, família. Ah, que bom se eu tivesse alguém que soubesse. Amor, amor, amor, amor. Remor! Não se esqueça. Seria bom demais, pois eu teria a paz. Paz que tem o amor. O Hugo bateu a boa agora. Não se esqueça. E um mundo bem melhor teria ao meu redor. Um mundo de amor. Bora de gás. Alô, Mila. O salgado mais gostoso do mundo, Tom. E lá fora. Olha ali o casal ali, ó. Que cai. De vez em quando, o homem do alô dá uma serrada lá. Os momentos que não voltam mais. No peito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos um nervoso e um choro querendo explodir. Saudade. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. Saudade. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos poucos caminhos que tive que andar. Na tristeza. Saudade que fere e mata. Naquele abraço que eu não pude dar. Olha, gente, sexta-feira Caribe Show, viu, gente? E detalhe, vai estar 007 pela primeira vez lá no Caribe. Carroça e 007, sexta-feira. Sábado, aquela matinê, o lançamento aqui do bloco, bloco do Chifrão. Vai ser aqui na Via Show. E a gente tem abadá aqui pra vender, viu, gente? Adquira logo o preço promocional. Alô, Luciano! A galera tá afim de abadá aqui. Aí domingo, aniversário do Adegmar Gonçalves, lá no Casota. Carroça e Príncipe Negro. Por isso eu lhe peço que venha depressa. E aperte minha mão. Égua Kathleen. É a Kathleen que tá aí. Agora é tão frio e é triste a noite. Bora, menino. Eu não posso sem você ficar. Um abraço pra você, menino. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos que tive que andar. Na triste saudade que naquele abraço que eu não pude dar. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você. Vem seguindo teu olhar em cada rua em que eu passei. Em cada esquina em que eu parei, tentei te encontrar. Em cada rosto. basta, eu quis te ver. Saudade. Eu quis fugir da solidão, mas este vazio no coração me diz que não vai dar. Onde você anda que eu não consigo achar? Bora, Ronaldo! O homem do frigorífico. Você me dá uma vontade de morrer. E aí, Pedrinho? Silva na Marabaia. Estou perdido, nem sei que te... Meu amigo Júnior. Aí ao lado da Marcela Fashion. Fashion faz fantasias. Juntamente com o parceiro, nosso parceiro Ney. O grande empresário Ney. Preciso te encontrar. É, Guatom? Preciso te encontrar. Hoje no almoço, meu amigo Ney proporcionou pro maestro um pirarucu com açaí. Meu Deus! Até agora eu tô bebendo água. Em cada rosto eu quis te ver. Bora pra cima, né? Eu quis fugir da solidão, mas este vazio no coração me diz que não vai dar. Epa! Onde você anda que eu não consigo achar o teu caminho. Ficar assim sozinho sem você me dá uma vontade de novo. Alô, Marcelo, fotógrafo. Eu, o homem do clique, dá o chega aqui. A carroça. Rapaz, a próxima já tem ele. O homem do alô. Pra quem ama, qualquer dia é bom pra se amar, amar. Onde você anda que eu não consigo achar. Recordações. Se voltar para mim, te perdoarei por todo o amor que sinto por ti. Só agora eu sei quanta falta me faz. Vou te confessar que te amo demais. O povo gosta. Não sei o que fazer. Grande parceiro Jefferson e a Gláucia. Equipe Fura Olho. Volte logo, meu bem, senão eu vou chorar. Meu... Bora, capitão! Capitão Diego. Meu grande amor. Tá de cabeça inchada. Volte pra mim. Isso aí. Um abraço pra você, Diego. É nóis. Solidão é tão grande, não estou suportando. Olha o Gemac por ali. Grande baixinho, pequeno, grande homem. Está sangrando. Só mais uma chance. Gemac, segunda lenda, os baixinhos que elas gostam mais, viu? Para te provar todo meu grande amor. O povo gosta. Bora, Tom, bora trabalhar, Tron. Se você não voltar. Ai, Lolita! Minha querida Lolita! É difícil ficar meu amor sem você. Meu amor, meu grande amor, volte pra mim. Vai rodar mais essa aqui, ó. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou.